pessoas, Sil aqui começando mais um episódio do Falando no Diabo. E para quem escuta a gente, vocês devem lembrar que alguns episódios atrás a gente fez um programa com perguntas entre a gente aqui da equipe. E a gente pediu para vocês, infernautas, mandarem suas perguntas para a gente responder. E esse momento chegou. Então hoje a gente reuniu várias perguntas que vocês mandaram para a gente pelas redes sociais. E a gente vai responder algumas delas. E para isso, estou aqui hoje com o Felipe. Oi, Felipe. Oi, Sil. Olá, infernautas. Eu espero que neste momento, não é tão difícil de quarentena, de pandemia, que todos estejam bem, que todos estejam saudáveis. E, enfim, quem puder ficar em casa, que esteja em casa e aí nos escute. Vamos lá, vamos em frente. É isso aí. Tô também com o Ivo. Oi, Ivo. Oi, Sil. Olá, infernautas. Legal esse episódio de hoje, a participação aí de alguns infernautas e vamos lá. E tô com a Luana. Oi, Lu. Oi, Sil. Oi, infernautas. Concordo com o Ivo, acho legal a ideia também de hoje. Se rola, tipo, der certo, todo mundo gostar, a gente pode repetir a dose mais pra frente, né? Quem sabe? Sim. Depende do retorno de vocês, vamos ver. Então, sem mais delongas, vamos às perguntas. A primeira a gente recebeu do Rubens Melo, amigo nosso, diretor de vários curtas. Procurem por ele, porque ele tem um trabalho bem bacana também no terror. Então, grande Rubens. Sim. Um abraço, Rubens. Beijo, Rubens. Bom, ele disse que a pergunta dele tem a ver com o livro Aceleração do Medo, do Felipe. Ele queria saber se a retomada do horror psicológico, que vem sendo chamada erroneamente de pós-horror, temos um episódio sobre isso, terá vida longa nos cinemas ou será apenas uma fase, haja visto que a grande maioria dos frequentadores hoje em dia são jovens que dão preferência ao jumpscare, levando em conta a bilheteria. O que vocês acham? É uma tendência? Bom, Rubens, forte abraço, cara. É sempre, sempre bom trocar ideias com você. Olha, eu gostaria de dizer que essa fase, não é, desse horror psicológico fosse uma fase duradoura, não é? Concordo com você quando a gente acaba discutindo que muita gente, não é, grande parte do público acaba preferindo o jumpscare exatamente por essa questão da bilheteria. Mas estamos tendo alguns resultados muito interessantes e alguns produtos muito interessantes dentro desse horror psicológico, não é? Eu também detesto essa expressão do pós-horror, já falamos sobre isso aqui algumas vezes, mas é bom lembrar que todo ciclo cinematográfico, não é? Ele é composto, ele é formado justamente por um período de duração. Ele vai começar em um momento, vai ter um ápice e vai diminuir até que eventualmente ele acabe. Ele pode até voltar mais à frente, mas a grande diferença do ciclo para o subgênero acaba sendo essa. Então, eu acredito que ainda vão ter algumas produções, ainda vão ter alguns anos aí, mas eu acho que eventualmente, como todo bom ciclo, talvez ele chegue em um momento de talvez esgotamento. Não é? Nós tivemos sempre vários ciclos nas últimas décadas, então acredito que ela ainda tem alguma madeira para queimar, alguma lenha para queimar, mas eu acho que, como todo bom ciclo, em breve vai aparecer alguma outra coisa. Agora, isso não impede, claro, que em breve esse tipo tão interessante de filme volte. Eu, particularmente, sou um grande fã, gosto pra caramba, e como falei, por mim ele continuaria por anos e anos e anos. Por mim também. Por Luiz, todos nós, né, eu acho. Sim. O que vocês acham? Todos com o Felipe? Sim. Felipe tem um embasamento, né, de pesquisa, de, né, bem, bem legal, e eu acho que ele falou tudo aí, né? Mas assim, eu acho que mesmo que, né, ele se escasse, vai surgir um filme ou outro, né, nesse período, no período que ele tiver mais escasso. Mas assim, eu torço que continue por muito tempo. Sim, nós gostamos muito desses filmes, então que eles continuem aí, firmes e fortes. No que depender do Boca do Inferno, eles vão continuar. Sim. Quem sabe eles também não geram ali, né, outros filhotes também, algo novo, outros tipos de experiência. Acho que, né, pode talvez existir um futuro nesse sentido também. Vamos aguardar aí. Possível. Espero que a gente veja algo nesse sentido, sim. Vamos ver. Bom, seguindo, temos uma pergunta do Felipe Santana Nunes, que eu sei que é nosso ouvinte também. Tá acompanhando o Boca faz uns anos, já sempre vejo ele comentar nas nossas redes. Então, um beijo, Felipe. Ele, na verdade, trouxe uma sugestão, mas eu acho que a gente pode dar algumas indicações rapidinhas, enquanto a gente não tem um episódio completo sobre o tema. Ele disse que gostaria muito de ver um programa sobre o terror na literatura ou nos quadrinhos, e queria dicas sobre o que a gente anda lendo e o que a gente recomenda. Então, vocês têm lido alguma coisa de terror, assim, seja de livro ou de quadrinhos, ou tem alguma indicação? Sempre. na verdade, eu li recentemente, né, o Junjito, eu esqueci o nome, Fragmentos do Horror? Fragmentos do Horror, isso eu li recentemente, muito Esse bom. Esse é o da Dark Side, Ivo? Sim, da Dark Side. Boa. Adoro, e minha dica é essa, sim. Mas assim, estou lendo, terminando de ler o Doutor Sono do Stephen King, que é um livro bom. Felipe odeia, mas enfim. Não. Eu nunca li o livro, então não posso opinar sobre o livro. Eu odeio o filme, a maneira como o filme saiu. Eu detesto aquele filme. Não, tudo bem. Mas eu tô lendo, é um bom livro. E é isso, assim, é o que estamos aí, né, na quarentena, fazendo a quarentena. Ótimo período para colocar as leituras em dia, né? Sim. Tô tentando também. Lu, e você? Gente, eu vou indicar Na realidade, eu vou indicar de modo geral o autor, assim, porque ele tá em alta agora, porque a Amazon tá lançando várias séries, né, com obras desse autor, que é o Philip K. Dick. Então, estão saindo algumas séries, saiu um compilado, né, tipo uma antologia na Amazon, com contos dele, cada episódio fazendo um conto, e também agora saiu a série do Homem do Castelo Alto, né? E tudo isso é baseado em livros, né? Esse autor foi o que escreveu Blade Runner. E eu comecei a ler e eu tô achando muito massa, assim. Então eu indico esse autor por um momento, assim. Ele tem vários... Tudo é sobre ficção científica, que eu gosto pra caramba. E, sei lá, você lê umas coisas e você fala, mano... Isso faz um pouco sentido hoje em dia, dá um pouquinho de medo, dá, mas assim, é legal, eu gosto, tô gostando bastante. E também estou lendo, finalmente, que eu tinha comprado há um milênio atrás, mas não tinha lido ainda, que é o mangá do Old Boy, que foi lançado há um tempo atrás, já, alguns anos. Tô doido pra ler. Sim, eu tenho ele completinho, bonitinho, mas ainda não tinha começado a ler porque eu fiquei enrolando. Ah, sei lá, porque eu queria pegar e ler, tipo, com calma. Aí agora eu tô com tempo, então comecei a ler. E é diferente do filme, é uma outra pegada, assim. Eu tô achando uma pegada... Eu vou dizer agressiva, mas vocês vão falar, putz, mas o filme é agressivo. Mas no sentido de ação, assim. Eu tô achando o mangá mais ação. Uma ação mais... Um pouco mais tradicional, pode-se dizer. Mas eu tô gostando bastante, então eu indico esses dois. O Philip K. Dick, o autor, de forma geral. E o mangá do Old Boy, que é bem massa. Comecei a ler o Old Boy anos atrás, assim, eu baixava o mangá na internet e eu acabei parando, não lembro porquê, mas eu quero voltar, porque eu gosto muito. O filme tá no meu, tipo, top 5, assim. Ai, sim, gente. Filme do Boy, sério. É. É, e foi lançado aqui tudo bonitinho no Brasil, né? Os mangás e tal. Acho que tá em 8 edições. É, então, é pela Nova Sampa, vale a pena ler, gente. Procurem. Super vale. É, Felipe, e você, além de indicar os seus próprios livros, que eu acho que é muito válido. Claro, é, por favor, leiam os meus livros, tem Aceleração do Medo, a Fronteira do Medo, tudo com medo. Mas eu vou fazer duas indicações, uma é de um livro, na verdade, que eu já li há uns 10 ou 15 anos, mas aí na quarentena eu acabei relendo. Eu gostei muito da primeira vez. Ele tem uma leitura muito agradável, que é de um autor brasileiro chamado André Vianco. Ele tem um livro chamado Os Sete, que é bem tradicional. Muita gente, eu acho, que conhece. Eu li na minha adolescência. Ai, tô emocionada, pera. Emoção. Pode ir, vai. Pronto, eu li também na minha adolescência e resolvi ler agora também, não é? E continua muito bom. Na verdade, ele tem uma sequência direta, que é o sétimo. Então, eu indico, se você não conhece, Felipe, dá uma olhada no trabalho do André Vianco. E eu li recentemente uns quadrinhos, não é? Do universo Hellraiser, chamado The Dark Watch. Na verdade, eu comprei esses quadrinhos, são três livretos, há muito tempo atrás e nunca li. E aí na quarentena fui ler. E achei bem interessante, porque ele segue a mocinha do primeiro filme, não é? A Kirst Cotton, numa história paralela com o que teria acontecido após o primeiro filme. Para quem curte o universo Hellraiser, principalmente por se tratar de um universo que tem tantos filmes ruins, não é? A partir do terceiro é ladeira abaixo. Essa série de quadrinhos é bem interessante, The Dark Watch. E aí pega a personagem da Kirsty e aí desenvolve lá no inferno, com, enfim, o universo que nós conhecemos. É bem legal. É até legal que, não sei, acho que vocês viram a notícia de que a HBO tá querendo, na verdade já confirmou, uma série de Hellraiser, né? E quando eu postei a notícia no Boca, até comentei lá que o universo do Hellraiser, em livros e quadrinhos, é muito maior e muito melhor do que os filmes que saíram, né? Então, assim, material pra adaptar tem, e pra fazer umas coisas bem legais pra TV. E não sei, a HBO costuma lançar umas coisas boas, né? Então, quem sabe... Sim. Esse que você citou pode ser uma fonte também, né? Nossa, seria incrível, porque ele até tem o Pinhead, mas ele deixa o Pinhead meio de lado, que eu acho que é uma coisa que os filmes já deveriam ter feito. Sim. Já, sabe, já se espremeu muito o Pinhead, não tem mais o que tirar dali. Existe um universo tão grande, outros cenobitas, outras formas, não é, de explorar esse universo. Essa HQ é muito interessante. Assim, eu não vou contar pra dar spoiler, mas assim, é bem interessante o que vai acontecer com a Kirsty, com o que acontece com o próprio Pinhead. É bem legal, bem interessante. Fica aí a dica. E eu tava vendo, aproveitando só o gancho, eu tava vendo uma notícia uns dias atrás de que o Clive Barker, o autor do Hellraiser, né, quase teve um parque temático na Disney. Vocês ouviram falar disso? Não. Nossa. Gente, loucura. Imagina. Então. Como seria isso? É um parque de dor e prazer? Você entra e sai todo esfolado? Não, gente. Ele escreveu uma série de livros também, que acho que nem acabou ainda, na real. Chama A Barato. Não sei se vocês conhecem. Que é mais voltado pra um público infantil, assim. Mas do jeito Clive Barker, né? Não é... Então, assim, é ilustrado, tipo, tem muitos desenhos que ele fez. Depois eu até coloco o link no post, mando pra vocês verem também. Que mesmo sendo infantil, tem umas coisas muito bizarras, né? Então, seria um parque não exatamente Mickey, etc. Mas acho que teria sido legal. É que depois acabou não rolando, né? Isso faz, sei lá, uns 15 anos, assim. E acabou não caindo pra frente. Mas seria interessante. Ah, que pena. Eu iria para esse parque. Também gostaria. Bom, eu queria indicar algumas coisas também. Então, aproveitando o Hellraiser do Felipe, eu indico os livros de sangue do Clive Barker. São vários contos, né? Ele tem acho que uns 7 livros. Não sei. São muitos livros. Mas ele pega muito... os contos que eu acho mais legais, assim, são os que tem esse negócio, eu diria meio Lovecraft, de você encarar um terror tão terror que você fica louco, né? Mas ao invés de, sei lá, seres alienígenas, antigos, gigantes, etc., são umas coisas bem mais carnais, né? Então tem muitas histórias bem bacanas. Eu super indico. E que mais? Eu acho que eu falei alguns episódios atrás, então eu não vou me alongar muito, mas eu li o Candyman, que também é um conto do Clive Barker, e foi lançado em livro pela Dark Side, então ficou um livro bem curtinho e muito diferente do filme. Então, quem quiser uma leitura rápida também, principalmente agora pra quarentena, também tá bem bacana. E sempre leia um Edgar Allan Poe. Eu tô relendo um dos livros dele que eu tenho, e de contos. E é sempre bem-vindo também. Então tá aí minhas indicações. Podemos partir pra próxima? Podemos. Vamos. Bom, esse não é o nome dele real, imagino, mas o Jean-Paul Sartre pediu pra gente indicar os 10 melhores filmes contendo ocultismo. A gente não vai ter 10, mas vamos indicar alguns dos nossos favoritos, então. Quem quer começar? Ninguém tem favorito. Posso começar? Diga aí. Eu adoro filmes, né, contendo ocultismo, e eu vou indicar o... Ele chama Incubus. Ele é de 1966, com William Shatner. É um filme que ele foi muito... Ele é considerado um dos filmes mais amaldiçoados da história. Ele é um filme muito... Ele tem uma atmosfera muito pesada. Ele é cheio de simbologia, cheio de coisas assim que você vê, ele vendo ali, símbolos, você vê que a pessoa que fez o filme sabia, entendia do que ela estava fazendo, né? Então eu indico esse filme, que ele é muito bom. E ele é rodeado de maldições, de mortes, de casos estranhos. Ele é falado em Esperanto, né? Que é uma língua que surgiu, que tinha assim, uma intenção de ser uma língua mundial, e isso deixa o filme mais, mais assim, atmosférico ainda. Muito aí bom. É esse que eu indico. Bacana, parece bacana. Esse eu não conhecia. Não conheço também não, vou pôr na lista. É 1966, 65, 66, mais ou menos isso. Mas ele é fácil de achar, hoje é fácil de achar, que ele foi restaurado. Ele é um filme que ficou desaparecido muito tempo, aí encontraram uma cópia dele numa cinemateca, acho que é a Cinemateca Francesa, se eu não me engano, e aí restauraram, aí lançaram, aí depois disso a mulher do William Shatner morreu. É um filme cheio de... Cheio de histórias ao redor dele. Boa indicação. Felipe, você? Olha, sempre que a gente pensa em filmes sobre ocultismo, imediatamente vem para mim o que é um dos melhores, que é O Bebê de Rosemary, não é? Porém, eu vou citar outro, que talvez muito mais pelo contexto histórico dele, e porque eu acho ele altamente bizarro, bizarro no bom sentido, que é um filme sueco de 1922 chamado Roxanne, a feitiçaria através do tempo. Ele é um filme altamente bizarro, repetindo, no sentido positivo da palavra, que tem a ver com ocultismo, com feitiçaria, com bruxaria, e o fato dele ser de 22, apesar de ser sueco, mas ele pega muita referência ali do expressionismo alemão, daquele estilo visual, né, do expressionismo alemão da época. É um filme, assim, que eu indico para todo mundo que curte ocultismo, é realmente muito legal. E, né, vai completar em breve 100 anos, então merece ser revisto ou visto pela primeira vez. Muito bom, só clássicos aqui, gente. Ai, tô vendo. E você, Lu? Ai, gente, eu ia falar também do Bebê de Rosemary, na real. Só que daí o Felipe falou de sair desse lugar óbvio. Agora eu tô me sentindo mal com a minha indicação. Eu vou procurar. Ô, Lu, vai pra sequência. Vai pro Bebê de Rosemary 2. Ah, tá. Não, é péssimo. Se vocês não assistiram esse filme, nunca assistam. Gente, nunca imaginei. Não. É vexatório de ruim. Eu só não digo que é o pior filme já visto, porque eu vi filme pior. Mas que ele é ruim pra caramba, é. E é desnecessário, ele é o típico filme desnecessário. Totalmente desnecessário, né, gente? Pra quê? Bom, então fica aí uma pseudo-indicação de Bebê de Rosemary também. Acho que, né, todo mundo já viu. Se não viu, assista, pelo amor de Deus. E o que você tá fazendo? É sempre bom, né, rever. É, porque assim, é isso. Eu lembrei também muito de um mais atual, que é o Midsommar, que é um filme, né, recheado de ocultismo ali, né, daquela povo, né, lá. E daí eu lembrei também que o Marcelo fez uma referência, quando falou do Midsommar, do O Homem de Palha. Era a minha indicação, inclusive, olha aí. Ai, amei! Não, tudo bem, pode seguir. Não, então vamos falar junto, é isso aí, porque o Homem de Palha, tipo, tem... consegue ver muitas semelhanças com o Midsommar, então se você assistiu, né, gostou de Midsommar, indico que você assista o Homem de Palha também, porque tem muita referência ali que a gente consegue perceber. E é também recheado de ocultismo. Fala um pouco, Sil, então, do filme. Já que eu te roubei, fiquei me sentindo mal também agora. Não, tudo bem. Não se sinta. Eu gosto muito de filme de seita, né? Por isso que eu gostei muito de Midsommar também. E sei lá, acho que... pra mim, o Homem de Palha é o pai de todos, assim. Uhum. E depois dele, nem nada é muito surpreendente, assim. Novo nos filmes que vieram depois, mas mesmo assim, sei lá, tem um negócio que atrai, sabe? Mas acho que ele é o mais clássico mesmo, e pra quem gosta desse, vamos inserir o termo novo, horror rural, esse é o obrigatório. As pessoas gostam de, cara, chama esse filme de folk horror. É, exato. Bem legal. Eu posso indicar mais um? Claro. Eu também queria indicar mais um. Na verdade, eu não sei muito bem se eu colocaria em ocultismo, mas eu acho que ele tem uma pegada bastante desse subgênero aí, dessa definição, que é um filme russo da década de 60 chamado Vie. Eu não sei, nunca se a pronúncia é correta ou não. Mas é a história de uma bruxa que ela acaba meio que morrendo, e tem um padre que precisa ficar velando por ela, porque o pessoal da comunidade acha que essa bruxa, na verdade, era uma jovem filha lá da comunidade. E aí ele tem que passar 3 noites rezando pelo corpo dela. Em cada noite acontece algum fenômeno paranormal ligado à bruxa. Minha gente, o filme é muito bizarro. Ele é muito, muito legal. Ele é russo, ele é da década de 60. Então, só isso já vale a pena de você assistir. Mas independente disso, ele tem uma pegada visual também muito impactante, e tem esse lado meio ocultista, meio bizarrão também, assim. Fica a dica, eu acho que ele tem disponível até no YouTube legendado, numa qualidade não lá tão boa, mas dá pra assistir. Que legal. Eu gosto muito desse filme também. É o que ele nome dele, o nome dele tá certo? Vie, o nome? É, ah, eu falo Vi. É Vi. V-I-Y, né? O é, nome. V-I-Y. Eu falo Vi. É, eu acho que é Vi mesmo. Pronto. É Vi. Inclusive, esse filme, ele é inspirado no livro do... Esqueci o nome do autor, gente. É Gogol. É o Nikolai Gogol. Gogol. Nikolai Gogol. Coisa assim. É. E aquele filme também do Mário Bava, o Black Sunday. Black Sunday, sim. Isso, ele é inspirado também, mas assim, é bem diferente um do outro, né? É só uma inspiração. É, eu acho que o Vi ele é mais próximo do livro. Bem legal, eu gosto muito desse filme. Bacana. Eu queria indicar um filme, rapidinho, Ragazusa. Ele tem até na Amazon Prime, tá lá como A Maldição da Bruxa. Ele é um filme. É um filme alemão. Isso, alemão, sobre uma mulher que ela vive sozinha ali no século XV, se eu não me engano, num vilarejo, e ela é considerada bruxa, parece que tem alguma coisa, ele fica entre o sobrenatural e o real, e ele é um filme muito atmosférico, muito climático. Ele é bem lento, ele tem quase não tem diálogo, ele é muito de imagem e é bem pesadinho também. Eu gostei bastante dele quando eu vi. Era esse, ele é de 2018, bem recente. Esse tá na minha lista. Tá na minha lista pra assistir. Bom saber que tá na Amazon Prime, já facilita, né, pra gente. Sim. Muito bom. Bom, vamos seguir então para a próxima. Valdo Andrade pergunta: fãs de filmes de terror e de serial killers podem ser influenciadas a querer repetir as cenas na vida real? Essa é sempre uma polêmica, né? Muita gente culpa filmes de terror, jogos de tiro, sei lá, por ataques, etc. Então, o que, que vocês acham? Bom. Eu tenho uma opinião, não é, sobre essa questão. Eu acho o seguinte, antes de ir para a resposta, eu acho que é bom a gente até destacar o seguinte, que o fã do filme de terror, ele é qualquer pessoa, sabe? Ele não é o cara que se veste de preto, mora num porão e sabe, é antissocial. Não, você vai ter todo tipo de gente, pessoas mais novas, pessoas mais velhas, casadas, pessoas solteiras, pessoas bem-humoradas, pessoas mal-humoradas, que vão gostar do cinema de terror. Eu acho que é um gênero muito plural. Então, naturalmente, por ser um gênero muito plural, você vai ter todo tipo de pessoas. Então, eu não creio, assim, não acho, inclusive, que vai existir nenhum tipo de associação com relação a isso. Você tem no terror um gênero, assim como você tem a aventura, como você tem um musical, etc. E não é porque o cara gosta de musical que ele vai sair dançando no meio da rua, matando as pessoas. Existe inclusive um autor chamado Noel Carroll, que ele fala muito do horror artístico. Então nós, fãs de filmes de terror, nós gostamos do horror artístico. Você está assistindo um documentário ou um jornal na TV que está passando uma tragédia, você vai se sentir mal com aquilo, você vai trocar de canal porque você não quer ver. Você está na rua e aparece alguém, acaba sendo atropelado, você não vai lá, ai meu de sangue, quero ver o... Não, eu por exemplo, eu saio de perto, eu penso, eu não sou paramédico, eu não... alguém já chamou a ambulância, então eu não tenho o que fazer aqui. Para que eu vou ver esse corpo destroçado na minha frente? Então eu acho que não é bem por aí, não é? E até porque a ideia de pessoas que foram presas por cometerem assassinatos, elas não necessariamente eram fãs de filmes de terror. Tivemos até um episódio recente, né? Lu, fala um pouquinho aí do último podcast que tivemos, onde debatemos exatamente isso, a questão dos psicopatas, dos serial killers, e que, assim, nenhum era essa pessoa estranha ou bizarra. Sim, gente, eu ia comentar sobre isso mesmo. O nosso último episódio foi sobre documentários, né, tipo, acontecimentos de horror, assim, da vida real. E eu vejo muitos documentários desse tipo, como a gente comentou no último episódio e tudo mais. E se você parar pra olhar o perfil dessas pessoas, tipo, de psicopatas, serial killers, a maioria deles tem, tipo, não é uma pessoa, ah, sou obcecada por filme de terror. Não, é uma pessoa que tem uma vida, muitas vezes, normal. É, o BTK, por exemplo, que foi um dos maiores psicopatas serial killers americanos, ele era um cara com família, filhos, ia pra igreja, tinha um emprego estável, fazia tudo normal, tinha uma, sabe, era tudo padrãozão, assim, e era um serial killer. Então, tudo isso é muito igual o Felipe colocou, sabe? Não tem uma relação direta, muito pelo contrário. Eu lembro de um documentário, que é bem massa também, chama Nightmares in Red, White and Blue, que é umas entrevistas com alguns diretores de cinema de terror. E tem uma fala do John Carpenter nesse filme, que questionam ele sobre isso também durante o filme. E ele disse que, tipo, se ele acha que tem uma tendência, né, para as pessoas que gostam de terror terem um olhar nesse sentido. E ele diz que, pelo contrário, que por ele produzir isso, ele tá tão próximo disso que ele percebe justamente o horror disso. E ele acha que essas pessoas que produzem e que gostam disso são as pessoas que menos têm chance de se envolverem com esse universo, por conhecerem esse universo tão bem. Eu acho que isso é uma fala importante dele, assim. Então, tudo com o Felipe. Eu acho que esse horror real aí, serial killers, psicopatas, pode estar em qualquer lugar, sobre qualquer formato, assim, sobre qualquer gosto de pessoas. É, e eu acho que só para destacar, realmente, vai existir essa divisão muito clara. Nós gostamos do horror artístico, certo? É, em momento algum a gente vai gostar, vibrar ou mesmo sentir algum tipo de atração por um horror real. Então acho que isso também acaba sendo um ponto muito, muito forte de debate. É, talvez o que aconteça é que existe um olhar de parte da sociedade para o gênero terror, como um gênero muitas vezes que acarreta coisas ruins ou pensamentos negativos ou elementos de violência. Então, às vezes, quando você fala, ah, eu gosto de filmes de terror, a pessoa já olha pra você como se você fosse esse psicopata. E esquece que, na verdade, é um entretenimento, é um produto midiático, é um produto de consumo midiático, não é? Então, assim, é muito bom deixar isso claro. Nós pagamos para quem for ao cinema ou quem for baixar o filme ou pela sensação diante de uma obra de ficção ou mesmo uma obra baseada em fatos reais, mas que nós sabemos aquilo ali é ficção e aquilo ali não está fazendo mal a ninguém. Pelo contrário, se a gente for analisar, tá entretendo, tá gerando emprego, tá mantendo um monte de gente feliz. Sim, claro. E em contrapartida também, tipo, porque, por exemplo, eu gosto muito de documentários de crimes reais, então algumas pessoas me questionam sobre isso também, né, porque afinal são crimes reais, não tem esse lado artístico, né. Mas, tipo, o meu, assim como a Fabi, no último episódio a gente colocou, o nosso interesse ali é um interesse de conhecimento e também, tipo, eu vejo muito dessa forma, parece que aquilo que eu conheço eu consigo evitar de alguma forma, não sei, me dá uma sensação nesse sentido, assim, porque eu acho horrível e eu queria evitar de alguma forma. Então parece que conhecendo essas coisas eu me sinto mais segura. Não sei explicar, eu acho que muitas pessoas que assistem documentários também têm essa. Então não é uma coisa de tipo, ah, eu vou ver para imitar. Não, é para conhecer, para entender, entendeu? Ver o que aconteceu ali. Na realidade é essa onda, eu acho. Acho que faz muito sentido. Faz total sentido. Eu acho que quando acontecem crimes reais terríveis, assim, que a gente vê no Datena, as pessoas precisam achar algo pra culpar, pra não mostrar que de uma falha da sociedade que a gente sabe que é falha, muito falha. Então acho que é muito fácil, assim, jogar o problema no colo de algo que nem tem como resolver. ao invés de fato tentar resolver o problema, sabe? De um jeito que com certeza será um caminho difícil, mas quem sabe resolveria, sabe? Em vez de ficar nessa de jogando culpa no que der na telha, assim. Mas bem, acho que temos um consenso, então. Temos. Sim. Agora, o Felipe Augusto Henklin perguntou: por que eu gosto tanto de terror? Então a pergunta que eu faço a vocês é: por que vocês gostam de terror, gente? O que atrai? Por quê? Olha, no meu caso, essa. Eu gosto muito de cinema. E apesar de consumir muito terror, eu consumo também outros gêneros. Adoro filme antigo, clássicos, faroeste e tal. Mas eu acho que o terror, ele tem uma pegada muito. Pra mim, pessoalmente, eu acho. Eu gosto da sensação de medo que eu tenho ao assistir o filme. Então, pra mim, acaba sendo uma grande forma de entretenimento. Eu gosto, eu acho que algumas pessoas associam muito a o que é que eu tiro do filme. Eu tiro diversão, eu tiro entretenimento. Eu gosto muito, eu costumo sempre dizer isso, sempre que eu sou perguntado. Eu acho que o filme de terror que eu mais gosto é aquele que consegue realmente me dar medo, me provocar medo. Cada vez é mais raro isso acontecer. Mas eu gosto pelo conjunto da obra. Certo, é isso, né? Sim. Luí, vocês querem comentar? Sim, o que eu gosto, né, no filme de horror é a questão de exploração, de explorar uma criatividade dos criadores, de criar coisas fantásticas, fantasias. E também o filme de terror, ele permite narrativos ali que podem tirar a gente da zona de conforto. É um cinema que pode incomodar, pode instigar, cinema que deixa a gente, digamos assim, fora do lugar. Assim, eu gosto disso no terror, quando... como o Felipe falou também, eu gosto do cinema em geral, mas eu gosto daquele cinema que mexe com a gente ali, que provoca, que instiga, que faz você ficar pensando, refletindo naquele filme. E eu acho que o terror, ele, além de propiciar muita diversão, como o Felipe disse, né, tem filmes que são divertidíssimos, dá para você... essa questão de reflexão. E eu acho isso muito legal. E só uma coisa, pegando carona na fala do Ivo, realmente essa ideia de provocar sensações, interpretações, leituras. Existem muitos autores que apontam o cinema de terror como capazes de fazerem muitas leituras sobre questões sociais, questões políticas, questões culturais, não é? É claro que nem sempre isso é estampado, nem sempre isso é explícito, mas assim, muitas obras trazem esse tipo de leitura, a leitura de comportamento do ser humano, muitas vezes ele lhe coloca em uma posição de autoanálise, do tipo, eu faria isso nessa situação, eu aprovaria isso, qual seria o meu comportamento diante disso? Eu fico pensando, às vezes, como é interessante a gente fazer esse tipo de reflexão. Não dá, talvez, para fazer em todos, mas é sempre muito, muito interessante quando você assiste um filme de terror que lhe causa medo, lhe causa qualquer sensação, talvez, mais simples, mas que deixa você também com aquela pulga atrás da orelha, aquela interpretação, será que é isso, será que não é, eu faria, isso tem a ver com o que é que isso tem a ver. Eu sou grande fã, eu sou um apaixonado pelo gênero e por tudo que ele tem a oferecer, de diversão a leituras profundas sobre temas polêmicos, etc. Aí é um problema, né? Porque aí você tá lá tendo a crise de ansiedade e fala, vou assistir um filme de terror. Daí, pá, vem a crítica social foda, você fala, puta merda, velho. Ah, mas aí você tem que escolher. Mas aí você tem que... Não, eu tô brincando. Quando você tiver, você vai pra um filme mais leve. Assim, ah, vou assistir um Slumber Party, sabe? Pra dar aquela relaxada. Quero uma coisa mais... Né? É, quer uma coisa mais séria? Aí tudo bem. Aí você vai assistir... sei lá, um ghost story ou enfim, qualquer coisa que dê pra você pensar bastante no filme. Aí o documentário de terror também, às vezes eu tô com um problema que eu falo, ai gente, esse problema que a minha vida é horrível, não sei o quê. Aí eu vejo um documentário desses causos reais, eu falo, gente, tô reclamando aqui, entendeu? Olha o que aconteceu com essa pessoa, sabe? Então ficou assim, sabe, também serve como choque de realidade, assim. Sim. Então, acho que esses filmes com crítica social também funcionam dessa forma. Funciona. É, bom, então seguimos. Eu só tenho um... O Gibrantesque mandou, na verdade, uma denúncia. Eu só queria pontuar, acho que a gente nem vai ter muita discussão sobre. Mas ele pede o review, pra quem não conhece, é o Gabriel Paixão. Toda semana posta... vídeos lá no nosso canal do YouTube fazendo reviews de filmes trash. É de um clássico chamado Killer Party, que aqui no Brasil foi lançado como A Noite das Brincadeiras Mortais e foi lançado no mesmo ano do A Noite das Brincadeiras Mortais da Paramount, que esse sim é o clássico, né? Então fica aí a denúncia. É, agora o Igor de Abreu. Na verdade, acho que essa vai pro Felipe mesmo, porque ele pergunta se a gente pensa em lançar outro livro da série Enciclopédia. A gente tem o Medo de Palhaço, né? Então, Felipe, tem planos para mais algum lançamento nessa linha? Tem sim. Tem planos, na verdade, já tem até o livro pronto, né? O segundo livro já está pronto, já faz, inclusive, um certo tempo que ele está pronto, eu não sei se eu posso dizer aqui sobre o que é, mas ele já tá pronto, já tá todo escrito. Ele vai seguir a mesma linha do Medo de Palhaços, ele vai ser medo de outra coisa. Como eu não sei se a gente pode dizer o que é essa outra coisa, então eu não vou dizer, certo? Ele tá pronto e estamos tentando lançar. O que é que eu quero dizer com estamos tentando lançar? Bom, a vida dos autores independentes, ela não é fácil, não é? E aí nós estamos tentando editoras, parcerias, para nos auxiliarem nisso, não é? Então, assim, já conversamos com algumas, mas ainda não recebemos sinal verde. Vale lembrar que, assim, todo mundo que olha o manuscrito, não é, que a gente manda para apreciação, acha o projeto incrível, conhece o Medo de Palhaços, acha o novo livro fantástico, mas aí eles também estão em crise, enfim, está um período difícil, né, para a cultura, para as próprias editoras também está bastante difícil, mas o livro já está pronto, a gente só precisa realmente... de uma editora que tope lançar e que aí a gente possa fazer um projeto legal e seja incrível, assim como foi o Medo de Palhaços. E a ideia, na verdade, seria uma trilogia, o terceiro livro. O terceiro a gente ainda não tem, mas o segundo já está pronto. Pronto, estou aqui com ele no meu computador agora, olhando para ele. Pronto, está aqui. Tem não sei quantas páginas, assim, também não sei se eu posso dizer essas informações, mas ele está pronto. Então, em breve, quem sabe, não é? Melhorando a situação, a gente consegue lançar. Será que dê certo? Porque o Medo de Palhaço é bem incrível mesmo. É um livro bonito, gente. Sim. É muito bem feito. Então, vamos torcer para que... Alô, editoras que estão ouvindo a gente por aí... Editoras, amigos de editoras, gente com dinheiro sobrando, quem quiser nos ajudar, nós vamos aceitar. Isso aí. O Lucas, que é o Lucas Diego, ele sempre... Tá sempre marcando presença, ele mandou algumas perguntas. Não vai dar tempo da gente fazer todas, né? Mas eu tenho uma aqui que eu tô curiosa pra saber a resposta de vocês. Tem alguém que fez vocês pararem de assistir no meio devido ao conteúdo extremo? Sim. Sim. Mandem. Eu não. O meu é o Irreversível. Eu consegui assistir, apesar de não ter gostado de algumas coisas, mas eu consegui assistir. Assim. Filme, pra mim, com estupro é muito complicado, então eu nunca consegui assistir. Eu nunca assisti. Essa é a realidade, então eu parei. Eu também, eu nunca nem comecei esse, porque eu tenho vontade de assistir, que eu queria saber o resto da história. Mas só por essa questão do estupro, aí eu nunca... Então, eu fico com vontade também porque o diretor, tipo, tem vários trabalhos aí que a gente assiste, os atores são fodas e tudo mais, então tenho vontade de assistir, só que eu nunca consegui. Eu já tentei mais de uma vez e eu não consigo. Não vai. Não dá. E você, Felipe? Um que eu lembro... É engraçado, é um filme que eu gosto muito, mas muita gente não gosta. É o Pesadelos, eu até já falei sobre ele aqui no podcast, que ele é um filme tecnicamente simples, não tem nada demais, mas ele é sobre aquele assunto incômodo do paralisia do sono. E ele é como se fosse um formato meio documentário. Ele é falso, né? Ele não é um documentário, mas a narrativa dele é como se fosse um documentário. Então, eu lembro que quando eu fui assistir... Eu na primeira parte, porque a galera, quando vai ter as suas paralisia dos sonos, elas não ficam só paradas, né? Elas ficam vendo umas sombras andando pelo quarto e tal. Então eu lembro que quando apareceu a primeira sombra, eu fiz, não, não quero. Aí parei, desliguei a TV e no dia seguinte, sol bem claro, eu terminei de assistir. Então assim, ele realmente me deu muito medo porque ele me causou esse estranhamento, assim, de você ter esse fenômeno, ter a paralisia do sono, que é uma coisa real, né? Algumas pessoas realmente têm. Eu já tive em um ou dois episódios da vida e é assustador. Então imagina, você ter uma paralisia do sono, ter consciência, não conseguir se mexer e ter uma sombra do teu lado, puta que pariu. Então, esse me deu muito medo. E aí depois eu terminei de assistir durante o dia. Eu acho um documentário, ainda que seja um falso documentário, é muito bem feito. Tem uma cena do celular na cozinha que eu nunca esqueço na minha vida. É muito perturbador, assim. Eu também recomendo bastante. Eu acho que eu nunca. Tipo, eu não me lembro de algum filme que eu tenha parado no meio, mas tem outros que. Eu nunca quis começar, né? Tipo, Centopeia Humana 3. Eu tive que assistir essa coisa. É péssimo. Não, não vi. É péssimo, é podre, podre, que filme. E assim, podre do ponto de vista realmente de roteiro. Ele é ofensivo, ele é idiota, ele é um Jaja Binks do cinema de terror. Ah, excelente. Inclusive o ator que faz o que fez o médico no primeiro filme, o alemão, ele Sim. faleceu esses tempos. Foi. Teve uma notícia. Ele é a coisa mais interessante, né, do Centopeia Humana. Sim. Ele é um bom Foi um ator. ótimo personagem. Inclusive até uns anos atrás eu mandei um e-mail para ele, pro agente dele, sei lá, pra gente tentar trazer ele pro Festival do Boca, mas a gente não acabou não dando certo. Imagina que legal, gente. Ia ser massa. Muito. Não, pode falar. Não, acho que foi esse e o A Serbian Film. A Serbian Film ou a Serbian Movie? Ai, Então, gente, eu tenho muita nossa preguiça desses senhora. que. Também acho Não, tão vamos jogar nhé. só todas as coisas que. Pra tentar chocar ao máximo as pessoas, Ai, assim. desnecessário. Todo Ah, então, sabe? Preguiça de começar. Também larguei Total, pra lá. total. Ivo, o que que você ia falar? Não, eu ia falar assim que eu nunca parei, assim. Apesar de ter filmes que já me causaram bastante repulsa, Saló, por exemplo, Ah, eu ia falar desse filme, Ivo. Sim, mas assim, eu vi. Não parei de ver. Mas, por exemplo, um filme como O Irreversível, né? Por exemplo, eu acho até um filme interessante, mas tem uma cena que eu acho que a própria cena do estupro eu acho totalmente desnecessária. Não gosto de ver. Se eu ver o filme de novo, né? Eu passo por ela. Sim, é bem no começo e é ruim, né? É desnecessário, entendeu? Não precisava estar ali. É até mesmo ofensiva, né? Mas, assim, eu nunca deixei de ver um filme, não. Tem alguns... Às vezes a gente lê alguns fóruns, aí o pessoal, ah, esse filme tal, ele é o filme mais pesado, não sei o que lá. Não sei, tem aí... De repente, algum dia eu vejo, assim, para ter alguma opinião, mas... chocar por chocar não me interessa também. Eu, como citou a Sérvia no filme, eu vi. Mas, assim, vi tudo, mas não gostei do que eu vi. Eu achei filme ruim, fraco, roteiro ruim e cenas ali gratuitas também para chocar. É, não querem dizer nada para a trama. É muita preguiça, né? São recursos muito preguiçosos, assim. Não dá vontade, não. Sim, bom, vamos fazer. Eu quero fazer um filme para chocar. Então, vamos colocar uma cena assim? Vamos. Mas o que que isso acrescenta de contexto no filme? Nada. Corta. Então, não se justifica ter aquela cena no filme. Então, né, talvez uma citação, alguma coisa, impressionasse mais do que fazer a cena em si, mostrando a cena. Né? Então, há maneiras, né? Há maneiras e maneiras de se construir um tipo de cena chocante que te incomoda, te tira do lugar em um filme. E nesses que a gente citou, todas elas eu acho muito gratuito. Não no Saló. O Saló eu acho que ele é pesado, mas ele se justifica em tudo que está ali. Sim. Né? Então ele é um filme que me incomoda, é um filme que é pesado, é repugnante, mas tudo nele ali é justificável e é diferente. Bom, então, seguindo, gente, a gente tem uma pergunta do Fábio, que mandou lá pelo site também. Ele diz que é um novo ouvinte do podcast, mas está maratonando. Fábio, espero que você esteja gostando. Bem-vindo, Fábio! Bem-vindo, isso aí. Bom, uma das perguntas que ele fez é: na opinião de vocês, qual é o futuro do terror nacional? Estamos caminhando para a diminuição do preconceito sofrido por esse gênero no país ou o estigma do estrangeiro é melhor ainda é uma grande barreira? Ivo, você que é um cineasta, pode comentar essa pergunta? Bom, tá, então vamos lá. É perguntar e comentar, né? Que ele já deu até algum caminho aqui. O futuro do cinema nacional, né? Do cinema de terror nacional, principalmente, hoje tá até bem obscuro por questões aí que a gente já está cansado de saber nesse desmancho cultural que a gente está sofrendo com o atual governo. Mas eu acho que nossos diretores têm uma grande capacidade de pegar e fazer filmes, sim. De conseguir fazer filmes, de conseguir outros tipos de apoio. Então, eu acho que as pessoas não vão parar de fazer os filmes, vão continuar fazendo. Todo mundo está com medo, é lógico, todo mundo está preocupado com isso. Mas assim, a gente vem num momento tão bom do cinema nacional, né, com filmes começando a ser lançados em salas de cinemas, a ocupar mais espaço. Ainda está longe do que deveria ser. Devia existir políticas de proteção ao nosso cinema nacional. Como existem políticas, isso eu concordo muito com a entrevista que eu fiz com a Gabriela Amaral, Ela esclareceu isso muito bem, porque a gente tem proteção para tanta coisa, né? E não tem uma proteção para o cinema nacional, porque é um absurdo chegar uns Vingadores e ocupar 90%, 80%, 90% das salas nacionais. Das salas nacionais, não, né? Das salas do país. E tem que existir uma política de proteção do nosso cinema para isso, porque aí a gente sofre o que ela se chama de colonização cultural, né? Que aí eu já vou entrar nesse gancho que ele deu, que o estigma de um estrangeiro é melhor. Sim, ainda é uma grande barreira, porque a gente tem essa colonização cultural de que o que é feito lá é melhor do que é feito aqui. Mas o que é feito aqui hoje, ele tem uma linguagem nossa, ele dialoga com a gente, e isso é muito legal. Então, isso tem que ser valorizado. Mas eu acho assim que isso daí vai estar acontecendo, o preconceito está diminuindo, a gente está longe ainda do que poderia ser o nosso cinema. E eu acho que hoje a gente pode se espelhar muito na Coreia do Sul com o Parasita, né, que ganhou tudo. Essa questão de proteção do cinema nacional da Coreia, isso já tem sido feito há alguns anos, né, investimento, política de distribuição. E aí a gente chegou, né, a gente viu o que aconteceu com o próprio Parasita ganhando o Oscar. E a gente não pode deixar de falar do nosso Bacurau, que ganhou o prêmio do Júri em Cannes. Então, eu acho que a gente tem um caminho longo a percorrer, a gente tem exemplos bons a se seguir, mas aí vai depender muito do que a gente tem pela frente, que ainda é muito obscuro. Né? A gente tem uma secretária de cultura aí que não faz nada pela cultura, né? Não vou entrar em detalhes aqui, senão a gente dá muito ódio de falar. Mas é isso. Eu espero ter elucidado bem assim, o que eu penso. E só um complemento à fantástica resposta do Ivo. Eu acho que nós, vou colocar todo mundo no mesmo balaio, né? Nós, fãs de filmes de terror, nós temos também que apoiar o cinema nacional de terror. Então, muitas vezes eu escuto de outros fãs, de pessoas que gostam do cinema de terror e que, sabe, batem no peito para dizer que eu adoro o cinema espanhol, cinema italiano, cinema não sei o quê. Mas é quando você vai dizer, mas você viu o último filme de terror produzido aqui no Brasil? A pessoa, não vi, é chato, não gosto. E o que é uma pena, não é? Porque nós temos, como o Ivo falou, tantas coisas boas, tantas obras, inclusive que já fazem parte de uma pluralidade. Os filmes, eles têm a sua identidade, eles vão ter subgêneros também aqui. E é uma pena que muita gente ainda torce o nariz e diz, não quero porque é brasileiro, ou não se dá nem a tentativa de conhecer. Sabe, até pra dizer, eu assisti e não gostei. Tudo bem, é um direito seu, mas pelo menos assista. Então, o que a gente sempre fala se você descobrir, obviamente, quando essa quarentena infernal passar, que no cinema da sua cidade tá passando um filme de terror nacional, vá assistir, sabe? Se estiver sendo disponível em alguma plataforma, assista, porque você vai estar ajudando a fortalecer essa produção aqui no país. Aí, deixa eu completar também com isso que o Felipe falou, que eu fico muito puta quando as pessoas falam, tipo assim, perguntam, você já viu algum filme de terror nacional? A pessoa, não, porque eu vi um não sei quando e foi ruim. E daí eu nunca mais vou ver. Gente, para, você nunca viu nenhum filme americano ruim na sua vida? Então, tipo, a gente também tem direito de fazer filme ruim, sabe? Porque a gente tá fazendo filme, isso é muito legal, entendeu? Então assista para tirar suas conclusões e opiniões, sabe? Tipo, para de julgar de uma forma geral. Tipo, vai assistindo tudo que vai ser lançado para você poder formar uma opinião sabe, maior e conhecer mais coisa. Não leva em consideração um exemplo que você teve uma má experiência, porque isso você também teve com filmes lá de fora. Então, sabe, para de isolar em caixinhas. Eu acho que é importante pensar nisso também. Claro, você vai ter experiências ruins com tudo na vida. Exato. Se for assim, você vai num restaurante e tem uma experiência ruim, você nunca mais come lá. Ah, você vai sei lá, pra uma viagem, deu ruim, você nunca mais vai viajar. Ah, você vai, sei lá, você vai fazer sexo, deu ruim, tu nunca mais vai transar. Não, você vai, né? Vai tentando. E aí a coisa melhora. Falta um pouco de boa vontade, né? Falta. Mas fica aí a dica pra vocês que não tem essa boa vontade. Gente, vocês estão perdendo muita coisa legal. De verdade. Demais. Né? Enfim. E falando em cinema nacional, a gente tem uma pergunta do Léo Miguel, que é diretor. É, já teve curtas dele no Festival do Boca. Inclusive o Âmago, que foi exibido no festival no ano passado. E ele lançou no YouTube no dia 1º de maio agora. Eu vou deixar o link no post também para vocês. É, ele pergunta justamente se esse ano vai rolar o festival. Manda um abraço pro Ivo, pro Felipe e pra todos do Boca aí do Falando no Diabo. Tá aí, super, né? Léo, forte abraço, cara. Tamo grande, Léo, abraço. É uma do Cassiano, sucesso total aí na plataforma online. Não aí, tem resposta ainda, né? A gente, bom, pra fazer o festival a gente tem que reservar o local com muita antecedência, né? Então a gente, muito antes, já tem datas, já tem lugar, já tem tudo confirmado. Já tem tudo confirmado pra esse ano, mas a gente não tem como saber agora, né? Porque eu, de verdade, não sei quando que salas de cinema vão poder abrir de novo. Então, por enquanto, fica no ar. A gente vai acompanhando a pandemia para ver o que vai acontecer nos próximos meses. O festival tá marcado para novembro, como sempre, né? Mas daí a gente fica aí a definir ainda o que vai acontecer. Eu torço muito para que dê para rolar. Ou para que a gente, quem sabe, dê algum outro jeito, né? Mas vamos ter que ver aí um pouquinho mais para frente. E é isso. Torçam com a gente. A gente quer que aconteça muito, né? Mas infelizmente não depende apenas de nós. Uma série de fatores. Enfim, a gente infelizmente precisa aguardar. Não sei se de repente a gente tenta fazer, caso dê tudo errado e não role, um festival remoto, não é? Não sei, vamos conversar online e trocar ideias. Online. Sim, alguns festivais que eu encaminhei meu último curta, eles optaram, né, eles seriam agora, né, as datas deles seriam por agora, eles estão realizando online. A gente ainda não sabe o que fazer, mas eu acho que é uma possibilidade acho que talvez até mesmo para a gente estudar, né, de como seria a questão de exibição, de formatos, né, de autorizações, né? Então a gente vamos conversar com o chefe. Você tem um alfabeto inteiro aí pra gente. Vamos pensar no plano B caso as coisas não cinema, ninguém fica, não melhorem, né? De algum jeito as coisas sempre rolam, né? Então vamos ver. Isso. Bom, seguindo, então a gente tem as duas perguntas finais que são um pouquinho mais voltados pra espiritualidade. Um infernalta anônimo disse que ele pergunta se filmes de terror atraem espíritos para dentro de casa. Bom, a gente achou melhor chamar pessoas de pontos de vista diferentes para responder essa pergunta e a próxima. Então a gente perguntou para o Thales Gomes, que é um arquiteto estudante de várias religiões diferentes, praticante da religião deísta. Então ele mandou um áudio pra gente respondendo essa pergunta do ponto de vista dele. Então ouçam aí que a gente já volta. Quanto à primeira pergunta, respondendo sobre se assistir filme de terror atrai espíritos pra dentro da sua casa ou não, é aquela velha questão que é tratada dentro tanto das religiões de matriz africana quanto dentro do espiritismo de Allan Kardec, basicamente, que é: você tem que estar de acordo com as vibrações. Se você está numa vibração negativa, pensando em coisas negativas, que geralmente é o que um filme de terror gera em você, você pode sim estar sendo um chamariz para espíritos negativados. Mas também não é uma regra. Se você assistir aquele filme entendendo que é uma ficção, uma coisa à parte, não atrai aquela energia para você, isso não vai interferir tanto. Já se você é uma pessoa que internaliza muito o sentimento, internaliza muito o que se é falado, sim, pode gerar um conteúdo mental que vai atrair espíritos negativados. E a gente pediu também, então, o ponto de vista de um cientista. A gente chamou o Pena, que esteve com a gente no episódio de Battle Royale. Ele é físico, e ele também mandou um áudio do ponto de vista de alguém da ciência. Então, escutem. Meu caro anônimo, vamos à sua dúvida. Os filmes de terror, eles têm como objetivo te levar ao medo, criar essa atmosfera, esse clima. E muitas vezes, para isso, eles evocam seres, entidades sobrenaturais. A gente primeiro tem que entender o que é esse sobrenatural. Bom, sobrenatural significa algo que está sobre a natureza, além da natureza, além da realidade. É como se existissem seres ou coisas que não respondem às nossas leis, à nossa realidade. E será que eles existem ou não? Começa por aí. Será que existe toda uma realidade que a gente não vê, não consegue tocar? Bom, se existe algo que é intangível e não tem nada que a gente possa fazer para encostar nisso, então é mais fácil aceitar, assumir que não existe. Mas não, então a gente tem que assumir que isso é tangível de alguma maneira. O que quer dizer tangível? Que a gente tem formas de detectar de algum jeito. Pode ser que a gente não enxergue essas coisas. E tudo bem, a ciência tem um monte de ferramentas para ver coisas que não dá para enxergar. A gente consegue ver fenômenos elétricos, fenômenos térmicos, a gente consegue detectar uma quantidade enorme de coisas que nossos olhos não veem ou que a gente não consegue sentir na nossa pele. No entanto, até hoje a gente não tem nenhuma evidência da existência de espíritos. A gente não tem nenhum experimento controlado, uma situação que você consiga reproduzir, e você percebe a existência sequer de uma matéria, de alguma coisa que explicaria a existência dos espíritos. Então, pela ciência, é muito difícil a gente olhar e assumir toda uma existência de um mundo, de seres, de coisas que a gente não consegue sondar. Sabe, hoje a gente vive num mundo cheio de tecnologia, todo mundo tem um celular no bolso. A gente deveria esperar que, se os espíritos existem, se esses fenômenos sobrenaturais existem, a gente veria muito mais gente fotografando e filmando, porque no passado a gente viu um monte dessas fotinhos de não sei o que, de pessoa que viu o espírito na janela e fotografia. Hoje a gente teria que ver isso muito mais, mas não acontece, a gente não tá vendo. E aí entra sobre essa questão das pessoas, sobre a pessoa, o relato, né, a primeira pessoa, que é a parte mais importante. A gente se engana muito. Nós temos, a nossa memória é uma coisa muito falha. A gente fala assim: não, eu lembro, naquele dia era daquela cor, e você vai ver depois na foto, não era daquela cor, ou não era naquele momento que você disse. A gente sabe que nós criamos a nossa memória. A gente tem que entender que nós não somos seres confiáveis de registro. A nossa mente é uma mente suscetível. Você acabou de ver um filme de terror, você acabou de ficar suscetível a uma atmosfera, um clima. E aí a sua mente, que está tentando, que projeta realidades que não existem. Nós temos a habilidade de imaginar. Somos seres incríveis porque podemos imaginar. A gente pode imaginar algo que não existe. Nossa mente fértil consegue projetar isso no nosso ambiente. A gente consegue ouvir ruídos que ou estavam lá e a gente não estava prestando atenção, ou muitas vezes a gente criou ruídos ou sensações, ouviu uma sombra que não estava, ou é só um efeito ótico de noite, ainda mais de noite, você vai ver um filme de terror aonde? De noite, no escuro. E aí você, essas sombras, a nossa visão não é muito boa de noite. A gente, nossas células da retina, elas não funcionam tão bem quanto de dia. Então de noite você vai ver o quê? Uns vultos, uns fenômenos óticos. Mas sem aquela atmosfera de terror, de medo, você não veria nada, porque você não daria bola. Isso é o que a gente chama de viés confirmativo. Você só percebe um certo fenômeno no momento que você já está inclinado, suscetível para ele. É aquela coisa, toda vez que eu lavo o carro, chove. Que incrível, o universo faz isso de propósito. Não, é que às vezes que você lavou o carro e não choveu, você não percebeu, você não se ateve. Todos esses vultos, esses barulhos, essas coisas que estavam ao seu redor o tempo todo. Se você não estava suscetível a elas, ou pensando que poderia ser um espírito, você simplesmente ignorou. Mas no momento que você está no medo, no clima, preparado ali na sua casa, e você começa a perceber qualquer barulhinho, você fica com medo e você pode achar que é um espírito. E só para finalizar, bom, vamos supor que essa explicação toda ainda assim não seja suficiente. Então vamos supor que existam esses espíritos, existam esses seres. Cara, será que esses espíritos, esses seres, não tem mais nada o que fazer do que ficar esperando você assistir um filme de terror, uma coisa dessa, pra fazer, agora é o momento que eu vou atacar. É agora, eu não tenho mais nada pra fazer aqui. Eu não sei, é estranho pra mim pensar que eles, esses caras estão aí só pra isso. A ciência, né, a gente consegue explicar de uma maneira muito mais fácil esse fenômeno, partindo da psique humana, entendendo que nós temos uma mente suscetível e que a gente projeta o tempo todo uma realidade que não é uma realidade factual. A gente está sempre permeado pela nossa própria imaginação, pela nossa própria mente, para filtrar a realidade factual. E existem esses vieses de confirmação. Então, essa explicação mais simples é isso que a gente consegue, diante de duas explicações para um certo fenômeno, a gente tende a ficar com a mais simples. Tá bom? Gente, o que vocês acham? Vocês têm... Vocês têm um ponto de vista, assim? É voltado mais pra religião, mais pra ciência? No que vocês acreditam? O que vocês acham? Eu acredito mais na ciência, né? Mas eu acho que a resposta do Thales, assim, do ponto de vista religioso, né? É muito boa... mas assim, né, ele falou voltado pro filme de terror, mas assim, só fazer um contraponto ao que ele disse, né, que assim, interpretando o que ele falou, não seria só filme de terror, seria qualquer filme que desperta ali algum gatilho ali, algum sentimento ali, né, que possa atrair algo assim, alguma coisa, né. Então, não seria o filme de terror que atrairia, né? Não é o filme, né? É o que o filme desperta na pessoa. Aí é isso. E do ponto de vista do Pena, acho legal. Acho que concordo bem com ele. Todo filme que a gente assiste tem alguma influência, né, sobre a gente, assim. Causa alguma impressão. Então, acho que é natural que a gente tem algum sentimento, como você disse, independente do gênero, né? Não é só o terror. Não, é só pra completar, eu acho que independente do filme, eu acho que é muito mais como a pessoa está, não é? Qual tipo de vibe que a pessoa tá. Porque assim, eu acredito muito nessa pegada que nós podemos até atrair coisas boas e coisas ruins de acordo com o modo como nós estamos, não é? Pensar talvez numa ideia de equilíbrio do ser humano, equilíbrio do universo. Então eu acho que se há um desequilíbrio aí, a gente pode até de repente atrair certas coisas, mas eu não acho que seja o filme. Eu não acho que o filme vá me desequilibrar para que por meio desse desequilíbrio eu atraia alguma coisa. Não, eu acho que a pessoa ela pode já estar desequilibrada. Quando eu falo desequilibrada, pessoal, ela não tá bem, não tá, sabe, em harmonia, não tá tranquila. E aí, talvez o filme de terror, ele possa... Qualquer coisa pode ser um gatilho nisso, sabe? Um dia ruim no trabalho pode ser um gatilho. Uma briga com alguém pode ser um gatilho. O filme pode ser um gatilho. Então eu acho que tem muito a ver, na verdade, como a pessoa está, do que propriamente o que, é que ela está consumindo. Sim, sim, faz todo sentido também. Lu, você tem algum comentário? Do que vocês falaram, gente, acho que é isso aí mesmo. Acho que é mais uma coisa interna mesmo do que de como a gente tá e tudo mais. E eu não sei se vocês têm isso também, mas, por exemplo, quando eu tô meio deprimida, eu tenho um filme que eu assisto que, tipo, meio que me faz dar um chorinho, entendeu? Aí tem esses filmes que são, tipo a palavra que vocês usaram, né? Tipo, gatilhos, assim, pra essas sensações, assim. Então, no caso dessa pessoa, pode ser um filme de terror, mas, igual o Ivo falou, pode ser qualquer filme, assim. Então, acho que tem essas coisas que às vezes podem ser despertadas por essas obras, mas que não necessariamente tem a ver com a obra em si. É uma coisa que eu estou sentindo e a obra meio que complementa aquilo, sabe? Então eu vejo mais dessa forma também. Uhum. Sim. É bom, né, quando você tá meio triste, dar um chorinho pra dar uma aliviada super. Ah, é, então. Eu tenho esses, tipo, tem o filme do Coração Quentinho, tem o filme do Chorinho, tem aqueles filmes, sabe, né, ali que já estão preparados. E só para fechar isso, eu acho que é sempre bom lembrar isso, né? Nós temos que nos cuidar. Nós estamos em um período muito, muito complexo, muito difícil. Eu digo isso muito para os meus alunos, não é? Eu digo, galera, a gente está passando por um momento onde nós temos que, em primeiro lugar, estarmos bem, mantermos um equilíbrio. Então é inevitável que a gente tenha alguma coisa. Ah, tá tudo perfeito, tá tudo feliz? Não tá. Mas vamos tentar, não é, dar aquela aliviada, ver um filme pra relaxar, por pior que a situação esteja. Não é tapar o sol com a peneira. É tentar também não entrar numa depressão por conta dessa situação que a gente tá passando. Sim, total. Bom, gente, última pergunta, então. Essa é ainda mais misteriosa. Por que ouço vocês e por que todas as noites uma mulher fica me olhando e quando ligo a luz ela some? Voltamos com o Thales, então, para dar uma resposta mais de uma visão mais religiosa sobre esse tema. Isso possivelmente é um fator mental seu que mentaliza aquilo e externaliza isso na forma de uma figura que pode gerar medo, mas dificilmente é um espírito de fato. E a gente teve também uma resposta do Pena, mais uma vez, de um ponto de vista mais científico. Vamos lá. Fala, Nel. Vamos à sua dúvida. Bom, acho que o primeiro passo aqui é a gente descobrir se é algo real mesmo, se é uma entidade, uma moça, um ser, sei lá, real, ou se é apenas uma ilusão. Pode ser que seja tudo faz parte da sua mente pregando peças. A gente é muito suscetível, nossa mente não consegue acessar de maneira factual a realidade. Então, o que eu faria no seu lugar? Eu faria testes. A gente, se existe esse ser, ele deve responder alguma coisa, ele precisa agir de alguma maneira, de acordo com coisas que você faça. Então, eu tentaria falar, interagir, testar, ver se dá para encostar, percebe se ele aparece em outros lugares, explora isso, veja se às vezes é só num cantinho, pode ser uma sombra aqui que eu tô achando, meu olho tá meio, sei lá, eu olho um vulto aqui, tenta olhar esse vulto em outros lugares, vê se ele se move, interage, e assim a gente vai poder eliminar uma dessas duas. Se você nesse processo descobrir que era uma ilusão, ótimo, tá resolvido. Agora, se você nesse processo descobrir que é algo real, que é um fenômeno mesmo, você registra isso. Vamos explorar isso juntos. Eu adoraria pegar esse material com você e tentar entender, porque isso quer dizer que existe uma realidade que a gente ainda não, na ciência, não tá enxergando. Vamos ver. A gente quer muito descobrir mais da nossa realidade. Tá bom? Acho que faz esse teste, vai te deixar mais confiante para tirar uma dessas duas opções. Ou então descobrir algo totalmente novo. Valeu! E aí, o que vocês acham, gente? Bom, mas realmente isso daí é uma coisa que eu nem me sinto, né, no direito ou à vontade de opinar sobre. Eu acho que o que o Thales, né, falou é bem, bem interessante mesmo. Talvez ele até tenha que procurar né, algum apoio espiritual nisso. Ou então também até mesmo, né, a opinião do Peno também acho que vale muito. E assim, realmente eu vou dar uma de Glória Pires aí, não. Eu prefiro não opinar sobre isso aí, porque realmente é uma coisa que é da pessoa ali, né? Que ela tá. É, o que ela vê ali, acho que é uma coisa bem dela ali. Eu acho que ela tem que procurar alguma ajuda mais especializada, né? Se isso está afetando ela de alguma forma. Como é? Né? Se ele está sentindo medo, se ele está com essa visão, eu acho que ele tem que buscar alguma coisa para ele não ver mais, ou para ele saber enfrentar aquilo ali. É, eu acho que fico totalmente com o Ivo. Vão existir casos que, obviamente, se precisa de um especialista, não é? Então, assim, as pessoas podem até querer ajudar, mas eu acho que grande parte dos problemas em certas ocasiões é você receber uma série de informações de pessoas que não são especialistas ou aptas a tratarem daquela questão. Isso às vezes acontece muito com família que quer se meter, com pessoas que têm até boa intenção, né, em ajudar, mas que elas não são especialistas, não são preparadas, não são realmente as pessoas indicadas para aquilo. Então eu também não vou dar nenhum tipo de opinião. Aliás, o conselho que eu vou dar é procurar pessoas especialistas e que possam conversar, trocar uma ideia, mas assim, baseado em conhecimentos, não em achismos ou julgamentos preconcebidos. Exato, que às vezes as pessoas mais atrapalham do que ajudam mesmo, né? Sim. Tem casos que é até perigoso, assim, então... Sim, concordo com vocês. E de repente bater um papo com um psicólogo, né? Às vezes pode ser algo que possa ser resolvido com uma boa consulta. Muita gente ainda tem esse pensamento retrógrado e antiquado de que vou pro psicólogo, tô doido. Não, todo mundo deveria ir, todo mundo deveria ter oportunidade de se ouvir mais, de falar mais, de escutar mais. E o psicólogo é a pessoa que ela é preparada, ela estudou, ela tem um diploma para isso, né? É claro que amigos são também têm essa função, familiares também, mas ao depender do caso, é sempre bom ir para um especialista. Exatamente. Concordo, Felipe. Pior do que tá, não fica. Então, pelo menos, a pessoa sai um pouco melhor. Ai, muito bom. Lu, e você tem algum comentário? Não, concordo com o que vocês falaram. Eu acho que esse é um assunto bem delicado, assim. Você tem que ver muito como você tá se sentindo diante disso, porque afinal de contas, os seus sentimentos em relação a essa questão, só você conhece. Então, prestar bem atenção, né, na sua relação com esse fato, para procurar soluções. Acho que as sugestões que o Ivo e o Felipe deram são bem bacanas. Eu concordo bastante com o Pena nesse ponto, assim. Eu também tenho uma curiosidade no fundo. Acho que eu ia ficar de butuca esperando alguma coisa aparecer. Mas aí é minha opinião também. Eu não sei também se, né, como que eu reagiria na realidade, né? Num acontecimento desse tipo. Mas eu acho que cada um tem que ver como você está se sentindo e procurar aí caminhos melhores aí. Tem sugestões aqui no Boca, mas também, né, pesquise por conta, vai encontrando soluções, mas acho que sempre válido uma ajuda de psicólogo, né, uma ajuda profissional é sempre bacana, até pra gente conhecer melhor mesmo, ajuda em todos os sentidos aí, então é uma dica válida. Exato. Ah, eu sou muito frouxo, acho que se fosse comigo, eu ia, sei lá, eu acho que eu ia partir pra, ou ia sair correndo, ou ia partir pra... Sei lá, acho que ia pegar um cabo de vassoura e começar a bater na entidade. Ou seja, eu não sou referência nenhuma para dar uma resposta para ajudar ninguém nessa situação. Cara, interessante que me lembrou o curta Lights Out, né? Não faça aquilo. Não faça aquilo. Nossa, lembrou o curta Lights Out. Apaga a luz e a pessoa vê. Um fantasma, Ótimo. Enfim. Filme não tão bom assim. Não mesmo. O culto é ótimo, o filme não tão bom. Bom, então é isso, gente. Vocês têm algum comentário final? É, Felipe? Ah, eu adorei as perguntas. Achei super, super curioso, super interessante, não é? É, talvez seja uma forma até da gente se aproximar mais dos nossos ouvintes, dos infernautas. Ah, de verdade, eu gostei. Eu acho que quando a Sil falou desse tópico, desse tema, eu pensei, ai meu Deus, que coisa idiota. Mas eu tava bem enganado, assim. Foram perguntas bem legais. Eu adorei a forma como tudo aconteceu. Então, acho que a gente pode pensar, assim, no episódio 2, no capítulo 2. É, e como sempre, não é? mandem sugestões, mandem críticas também. É muito legal, não é? É sempre bom estar tendo esse feedback de vocês. Então, eu gostei. Muito bom. É, e você, Ivo? Não, achei bem legal. Bem legal a participação do Infernalta, que até mesmo de amigos também, do meio, né, que estão acompanhando a gente. E muito legal, ótimas perguntas. E o que a gente puder fazer para estar tá respondendo, até mesmo estar tá ajudando, né, essas dúvidas. Muito legal, estou esperando já o próximo aí. Quanto que a gente vai fazer o próximo? Muito bom. Ah, e você, Lu? Ah, acho que vocês já falaram tudo, né, gente? Estou falando, né, repetir novamente, é muito massa. Eu gosto desse formato, acho que ele fica mais próximo realmente do Infernalto e tudo mais, acho bacana. E também aguardo um próximo aí, foi legal, gente, curti. Muito bom. E é isso, gente. É, os ouvintes, continuem mandando suas perguntas, a gente vai reunindo aqui. É, e aí, mais pra frente, quem sabe sai um segundo episódio. É, então, obrigada a todo mundo que ouviu. Obrigada a vocês por terem participado da gravação, Felipe, Ivo, Luana. É, lembro que o Boca tem um padrinho, então quem puder colaborar com a gente pra gente continuar com esse projeto, a gente agradece bastante. E todo mundo que já colabora, a gente agradece muito pela confiança. E é isso aí, fiquem em casa, se puderem. Cuidem. Se cuidem muito. Fiquem bem. E voltem com comentários. Obrigada, gente. Tchau, pessoal. Alô, gente. Tchau, beijo. Tchau, até mais.